obrigado mais uma vez todo o povão de Abaetetuba, que sempre vem prestigiar os eventos do Búfalo do Marajó, viu, gente? Obrigado mesmo pelo carinho a todas as equipes, os fã-clubes, galera que veio de Belém do Pará. Pode crer, Rubirota, tudo sob controle, viu? Obrigado mesmo a todo o povão de Abaetetuba que sempre curte a nossa aparelhagem. Valeu, ok? Domingo que vem tem bala de prata aqui no Cambota. Vocês são os convidados. Opa, Josias. Carlito, Carlito aí, ó. Carlito. Réveillon, Darlan, Réveillon, Réveillon. Dia 31 de dezembro tem um Réveillon do nosso animal no Cambota, Darlan. Atenção, Leda, compareça na portaria com o Carlitão rapidinho, ok? Tudo ok. Bora gravar ao vivo no Cambota. É o novo búfalo do Marajó, evolução. Joga a mãozinha pra cima, Abaetetuba! Abra seus olhos pra ver e viver a emoção. Ele é considerado DJ do povão, o mais destemido de todos. E pra festa ir até de manhã, o comando agora é dele. Vem, macho corajoso, nosso querido DJ Darlan. DJ Darlan chegou e agora o show vai começar. O búfalo é demais. Aê, DJ Darlan. Tchê, tchê, tchê, tchê, tchê. Bora curtir. Em Deus, coloca a mãozinha no alto que eu quero ver. Joga a mãozinha pra cima, quem acredita em Deus, deixa a mãozinha no alto. Balança pro lado e pro outro, pro lado e pro outro. Balança a mãozinha pro lado e pro outro, só quem acredita em Deus pra ficar bonito hoje na arena do Cambota. O animal de volta em Abaetetuba. Búfalo do Marajó. E quem não tem hora pra chegar em casa dá um grito, um grito. Só quem é sincero sai do chão. Búfalo. A evolução chegou. Seguindo encacetada, que por sinal hoje já presentearam o DJ Darlan com a sua camisa personalizada. Sempre na lembrança do eterno David Encacetada, meu irmão. Obrigado, toda a galera do Altino Som. GDB. Galera da Parca. Nossa GDC, Ligueira Femininha, obrigado pelo carinho. Choque, Dani Maciel, está ali ao lado. Quem tá por aqui? A galera do comércio de Abaetetuba, meu irmão. Maurício, Alexandre, o Cadê? O Chile, mano. Alô, Silva. Cheguinho, pode começar a pegar o celular da galera pra sair no CD ao vivo, bora! Sai do chão, vai dentro! Mike Júnior suicida, Cássio Piratinha. Bora curtir, vamos! os desviados de Abaité estão presentes com a gente, os velozes, Santiago, Lindomar, Júnior, DJ Gabriel, o Juninho da B2, o Rafael, o Emerson Raiva. Valeu! É o dia, primeira dama do Baná. Alemão, alô, Mike! Os Angílios, sua irmã! E o Serginho no bar, Delto Neguinho, os desguiados da fortuna, família Lacoste, Jorada, Edileno, Edenilson, Daiane, o Alisson. Quem diria, eu de Camaro dentro da periferia, com 10 mil no bolso rodeado de bandida, sem simpatia nosso bonde é correria. Quem diria, eu de Camaro dentro da periferia, com 10 mil no bolso rodeado de bandida, sem simpatia nosso bonde é correria. Equipe Facção! Márcio Xabi, Gabriel, Gordo, Nenê, o Dini, o aniversariante José Eduardo! Equipe Nike! Essa mina é braba, elas são tudo sem mim. Convoca as amigas. Ai, Nath Júnior, alô, Tissão. A loirinha senta naquele pique. A loirinha senta naquele pique. E a minha galera do Miri, sempre lembrando do nosso eterno primo Ronildo, né? Naquele pique, tudo zima. Alô, Wagner Margalho, garoto. Nada não resiste, grita a mulher que hoje bora! Falou do Marajó. Se preparem! Se preparem! A evolução chegou! O Búfalo do Marajó! Alô, Abaitetuba! Joga a mãozinha! Tchau, tchau, tchau. Parabéns ao Alexandre, o Maurício, o Cadete, o Silvano do Celta, Júnior Moraes, Alan Jô, Alô Fulu, GDC. Gente, celular só por trás do búfalo, viu? Carlinhos e a sua esposa Nayara, o Augusto, parceiro Buzuga, a GDC do Mirim. SPM Productions. Função, estourei logo o Xandão. É de leilo, tá na mão, porque ela quis se divertir. Mas que absurdo, ela de vestido curto. Não resiste, eu tenho surto. O que essa gata viu em mim? Bala de prata. E a equipe dos anjinhos? Se liga nas os anjinhos da farra por ali, ó. Sobe na nave, com corpinho bem suave. Vem com nós curtir o baile, é as balete que comanda aqui. Sou linda, menina, sou da balete no clima. Linda, sou... Meu parceiro Xabico, rei do palmito. Linda, que chega roubando. Ele é considerado. Equipe Nike, Serginho, Thiago, Bruno. É da Nike, o Alan, o Loro, o Jonathan, o Cabeludo. Alô, Pokémon, garoto! Corto, pirata e Kibinar. Viviane Batidão. DJ Betinho Isabelense. Joga, joga, faz! Essa aí, a Rafaela tava louca. Choqueiro, Yuri Doverege tá ali também, a Suelen Zilha, valeu, Wendel Frank, o Flávio Vitor, obrigado, obrigado. Quando penso em ligar pra você, eu me escondo de todos. Sassá Moraes, meu irmão, Joyce Pires, os canalhas do comércio, Jorginho Vieira, o Teu Pancadão, o Anny Cardoso, a galera do Ultra Boy, o Mega. Meu casamento pra semana que vem. Mas como é que eu vou me casar? Se eu ainda amo muito você muito, eu queria tirar você da minha vida. Esquecer que um dia eu já te encontrei. Ronaldo do Parque, Giovanni do Pário Rebaixado, obrigado, viu? Meu amigo Derivaldo, Luciano, Jefferson, Joelson, o Antônio Carlos, o Chimaninho Safá. Nome que ele grita bem alto. Me diz como é que eu posso ser feliz se você não está aqui. Oh yeah. Seu nome que ele grita bem. E quem gosta dá um grito. O Viola, a Cris da Terror, Bicolão, Jamaica, tudo. Michael, Jorginho, André, Kelvin, Equipe Fortuna, Arion. Look Strike, meu irmão. Parque Jean, Alain e o Renato. Seus olhos te entregavam, eu bem que já desconfiava. Eu logo de cara fiquei louca por você. Vou me explicar, amor, melhor deixar pra lá. Tem coisas que não foram feitas pra entender. Equipe Super Doce, um abraço, obrigado. Não do nada, amor, linda de morrer. Apaixonado! Essa paixão surgiu do nada. E o quê? Me apaixonei por você, anjo sem asas. Oh, esse amor que eu quero tanto, eu nem troco por nada. E a galera da Rancho de Gara Beberi, obrigado! Essa paixão surgiu do Caidel, Guto, Giovanni, Jair, CLA. Por você. Falou, meu prêmios internacionais. Sai, pô. Vamos, sai. Fala, Netinho. Não me toco por nada. Meu anjo sem asa. Joga a mãozinha pra cima, vai curtir, te liga, te liga. Um dia você vai ligar. Um dia vai me procurar. Um dia você vai. Um falou. Vai entender que amar mais do que. Alô, Romero. Te amou. Um dia vão te esquecer. Alguém vai perceber. Geleia GDB. Despeça... Um gigante GDB tá ali, ó. Um dia você. Alô, Luanzinho da 007. Sai da minha vida. E aí, Tizia. O Gabrielzinho, meu grande parceiro, também tá ali. Nunca mais quero te ver. Ó, oh, família Minibu, falo do tapa na galera. Vai, segue o seu caminho. Vai. Grande Rodrigo, deixa... representando. Não vai, mas não esquece que um dia eu te amei como ninguém. Amor, só que você não deu valor. Um dia você vai lembrar. Chorando, vai me procurar aqui, pedindo pra voltar. Banda AR-15, disparando sucesso. Sai da minha vida agora de uma vez. O Marcelo dos Jorginhos da Vaz. Turinho Big Birraça. Tudo pulgadão pro Dua Nike. O Ninja Alô Serginho do Pali. Seu caminho vai. E deixa que sozinho. Suzier, Fábio, Alcione, o Mike, a Luana, Milene. Obrigado. Só que você não deu valor. Um dia você vai lembrar. Chorando vai me procurar aqui, pedindo pra voltar. Joga, joga, joga, joga. Bufa, bufalo. Quem vai amanhecer dá um grito. Cima, gira, gira, o lacinho, vai! Quem diria, eu de Camaro dentro da periferia, com 10 mil no bolso rodeado de bandida, sem se faz... Choque do comércio de Garapé Mirigalô! Quando o Darlan mandar, menina, você desce, desce ou desce, você tá na batida, o resto tu esquece, esquece, esquece. Mas quando o Darlan mandar, menina, você desce, desce ou desce, você tá na batida, o resto tu esquece. Esquece, esquece, esquece. Marcelinho, o Glauto, o PH, o Alão, o Vevé, os fudices de Vevé, Ronaldo, Vinícius, Paulinho, Cabral, Fabrício da Loja Suficia, Jackson Silva, Talinho, Rafael Silva, do Aluno e Tunes, também, Alô, Rafinha. Alô, Camilinha. Ei. Qual o som? Evolução. Joga a mãozinha, joga tudo. Um, dois, três, joga. Ai, ai, ai, ai, ai. Ai, ai, ai, ai, ai. Aí, Tamires, Rafaela. O motor, a Rafaela. Rodrigo Melo, a galera do Clube Eco. Duda, o louro do espeto, meu irmão. Alô, Mayra. Meu grande parceiro Matheus Castro já encontrava ali na reta guarda. Neto Pantoja, é Pokémon, garoto, te segura. Um, dois, três, chega. Matheus Lucas Talmo, Thiago Bovão e o Mascotão de Guilherme Caceta, Jô César, Martirelli, Leia Samara, Claudinei e a galera da Franzilândia. Novinha tá demais, apavorando a festa. Fica perereca, fica perereca, fica perereca, fica perereca, fica perereca, fica perereca. Bora curtir, bora curtir o animal do cambota. Cleber Anderson, Mauro e o Anderson da Terror Bicolor, Jabaitê, Jabaitê. Meladinho, presidente da família GLS. Manda um beijo pra ele, que hoje está no berço. Parabéns. Te liga. Oi, senti. Eu vou mesmo endoidar. Vou ficar maluco. Maria Michele. Vou ficar. Mayra Edilene. Neca Mônica. Você. Pra cima, Monique. Eu vou. E as meninas do bar. Luan, Jami, Maico, Luciano, Vitor, Careca, Leleco, Alô, Marquinho. Sou teu homem e confesso todo dia e te penso e não canso de te dar amor. Se te vais eu enlouqueço, coração bate no peito, só tu sabes como dá valor. Mas tu és minha rainha. Só quem sabe mais. Porque tu és o meu vício, meu vício, meu vício, meu vício. Daniel, rapaz. Meu vício, meu Daniel, lá do Mirim, você é gente boa pra caramba. Meu vício, tu. Nossa, GDB. Obrigado pelo carinho. Alô, Alemão, garoto. Rafael, da família Minimu, Valo do Tapanã. O Rodrigo do Novo Pari, o Tito Pirata, o Neto Braga. Banda. O Wallace do Gol e o Lunzinho da 007. Sucesso. Bonita, nega, linda, eu te amo. Eu não me importo de deixar tudo por ti. Contigo eu sei que Sazá. Sou confiar. Sou teu único fé. Dani Maciel, Betinho, essa galera gente boa. Alô, Chabinho, rei do Palmeiras. Alô, Buzu, Sabinho, Sabinho. Bernardo Júnior, Tissan. Eterno Primo Roninho, Rafael Silva. Alô, David Zinho do Palio, caralho. Porque tu és o meu vício. Olha o Marcos do Vetrô, rapaz. Meu vício, meu. Ele é a primeiríssima dama. Obrigado vício, pelo carinho, viu? Meu vício, tu. Fala, Rubilô. Meu vício, tu. Se prepare. A evolução chegou. O Búfalo do Marajó. Bora dançar o forró, garoto. Eu abro a porta e puxo a cadeira do Jean. A luz de velas pra elas. Eu mando flores, chocolates e cartão. O meu problema surge. Ligo no outro dia no estilo Don Juan. Dormiu bem, meu amor. Vamos pegar uma praia, deu saudade do seu beijo. Trato todas iguais. Esse é meu defeito. Tô namorando todo mundo. Tô na metendo 9%. Mas aquele você é vagabundo. Rogério Negão. Aquele você é vagabundo. Neguinho. E a beijoquê. Estou namorando. Baby Saldi, o Careca Sobradinho. 99% do ano você tá feito, mas aquele você tá vagabundo. Ui, safadonas. Aquele você tá vagabundo. Safadinha nas costas. Só 1% vai. Piranha do Banheiro. Motoqueiro Fantástico, Matarim com a gente. Valdeando os Caixa Baixas. Laiana. Marquinho Bebê. E o Lino Verde. Alô, Suelenzinha. GDC, parabéns pra você, galera do comércio de Abaité. Obrigado, viu, Maurício. Cadê? Tio Alexandre. Silvão. Júlio Moro. Como ela sempre foi ter grande coração. Eu ligo no outro dia no estilo do João Paulo. Compadre Clebinho do Cachorro Louco. Saudade. Vai para show sem limites do Mundo. Alô, Clebinho. Você é meu defeito. De Guarapimirim. Cabelinho arrumado, não me engano. E a sua primeiríssima dança. Você é vagabundo. Obrigado, viu, Maurício? Quero você é vagabundo. Safadinha, elas gostam. Tô namorando todo mundo. 99%. Mas aquele você é vagabundo. Quero você é vagabundo. O Wesley Ronaldo, Manuel Rafael. Saudade de casa. Rodrigo Jorge, a GNG. Passou. Os Intocáveis, eles iam ao portal. Alô, Igor Pantoja. Diego Wagner, José Cláudio e o equipe GDS, Siqueira Mê. Quem gostou faz o barulho, vai para nós. É o novo búfalo do Marajó, evolução. Abra seus olhos pra ver e viver a emoção. Maravilha, meu irmão! Todos os corintianos felizes da vida. Os loucos, não é verdade? Quem é do Corinthians dá um grito. Agora só quem virou Corinthians porque ele ganhou dá um grito aí. Obrigado, viu, gente? Marcílio, Zinildo, Silvano, do Celta. Quem vem pro Réveillon e a Baitituba curtir o búfalo dá um grito. Obrigado, viu, gente? Chamando abraço pra galera aqui. Família Sonic, Ronil, Jacinaldo, Wesley, Ronaldo, Manuel, Rafael, Rodrigo, Jorge, da GDG. Aquele abraço, viu? Tudo prontinho? Tudo certo? Alô, galera de Abaitetuba! Chega mais que vai começar o show do animal! É agora! Chegamos na evolução. Chegamos na evolução. Uma nova era surge no mundo das aparelhagens. Um novo conceito, uma nova linguagem, um novo horizonte. Originária das mais legítimas culturas dos povos da lendária Ilha do Marajó. Nossa aparelhagem remete ao povo, o símbolo forte do animal que reina em um território cheio de mistérios e segredos. Bora, Sasaki! Falou. Uniu-se aos homens e mulheres do Pará para evoluir, evoluir, evoluir. E nesta evolução, avançamos rumo ao mundo dos grandes espetáculos. Ao imaginário mundo da noite, o mundo das aparelhagens do Pará. Uma evolução que fundiu-se ao gosto do nosso grande público. Uma evolução que mesclou o cultural com o tecnológico. A robótica chegou com a evolução e passou a se integrar às novas tendências das mais refinadas tecnologias de ponta do mundo. Movimentos articulados, performances audaciosas, toneladas de metal movidas pela audácia e coragem da criatividade do homem para dar vida ao respeitado animal. O búfalo é vivo na evolução. Bravo! Temido, imponente, imponente, majestoso e voraz. Este é o novo búfalo do Marajó. A evolução apresentando agora o maior show de aparelhagem do Brasil. Telões. Deuses. Fogos. E muito som. Alô, alô, alô. A evolução chegou, seguidores. Estremece o comando Búfalo e venha pra galera, DJ Cowboy Rafael Cassiano. Alô, Maitetuba! Joga a mãozinha pra cima, quem tá solteiro, quem tá feliz, pode botar em cima. Bota em cima que vai começar o show. Pessoal total, DJ Cowboy Josias. Tá solteiro, joga a mãozinha pra cima aí que eu quero ver! Ei, ei, ei. Alô, Maitetuba, alô, Maitetuba, alô, Maitetuba! O animal do cambota! Alô, DJ Léo Marajó, o tomador da fera! E quem tá solteiro, joga o mãozinha pra cima aí que eu quero ver! E de Maitetuba, de Maitetuba! O laço da fera está com você, DJ Cowboy Darlan. Aê, Darlan! Joga a mãozinha pra cima, quem tá feliz e dá um grito! Quem é de Maitetuba faz barulho! E quem não tem hora pra chegar em casa dá um grito! Alô, Rubilota! Maravilha, gente! Rafinha! Libera aí, garoto! Gente, em todas as festas do Búfalo do Marajó, a gente nunca esquece de agradecer a Deus por todas as coisas boas. Quem acredita em Deus, coloca a mãozinha pra cima. Joga a mãozinha pra cima, só quem acredita no Papai do Céu, deixa a mãozinha no alto. Talvez você tenha acordado hoje e esqueceu de agradecer a Deus por mais um dia. Quem acredita em Deus, coloca a mãozinha no alto. Balança a mãozinha pra um lado e pro outro, pro lado e pro outro, pro lado e pro outro. E eu queria que vocês batessem uma salva de palmas pra Deus, gente. Bate uma salva de palmas pra Deus aí, vai! Obrigado, meu Deus, por mais um show do Búfalo do Marajó. Joga a mãozinha pra cima, galera de Maitetuba, assim, ó. 5, 4, 2. Tá autorizado pro show agora! Tava no fluxo, avisei a novinha no grau. Sabe o que ela quer? Joga a mãozinha pra cima e vale uma chifra. Vai liberando, rapaz. Bora liberar. Já. Oh, tchá. Na condição, deixando o batidão, que eu quero ver o seguinte. Eu quero tirar uma dúvida aqui no cambota. Quem é do Pai Sandu, coloca a mãozinha no alto aí. Só a galera do Pai Sandu dá um grito que eu quero ouvir aí. Ó, gente, vai fazer de conta que tá jogando rima e Pai Sandu no Mangueirão. Aí, saiu o gol do Pai Sandu! Eu achei fraco. Quem é do Leão, coloca a mãozinha no alto. Aí tá 1-1 o jogo, Pai Sandu e Remo. Aí lá vem, saiu o gol do Remo! Saiu o gol do Pai Sandu! Saiu o gol do Remo! Bora, libera! 3, 2, 1, agora! Quem tá apaixonado vai cantar essa aqui, libera que eu quero ouvir agora! Quando penso em ligar pra você, eu me escondo de todas as formas. Eu não quero criar esperanças. Mas não paro de pensar em você. Quem tá apaixonado, canta aí, vai. Meu casamento foi marcado pra semana que vem. Mas como é que eu vou me casar? E o quê? Se eu ainda amo muito você, muito. Joga a mãozinha, vai. Eu queria tirar você da minha vida. Deixa no batido. Deixa no batido. Eu já te encontrei. Maravilha. Mas tem uma música que todo mundo gosta, que na verdade é um vício. E eu queria que vocês cantassem essa música. Cantassem essa música pra Deus. É uma música que tem a letra muito bonita. Eu tenho certeza que você vai cantar pra quem você mais gosta. E por que a gente não canta pra Deus essa música? Quem sabe vai liberar o gogô que eu quero ouvir agora, senhor! Já! Ó, oh, joga a mãozinha pra cima, bate na palma da mão, bate na palma da mão. Já, já, já, já, canta mais! Bota, que eu bota! Sem você, amor, eu vou estar perdido. Quem tá apaixonado, vai. Baby, ó. Oh. Canta aí, vai. Sou teu homem e confesso todo dia. E te penso e não canso de te dar amor. Parabéns, Dedezinha. Parabéns pelo seu aniversário, viu, Dede? Pode roubar cedo. Mas tu és. Agora eu quero ouvir, vai. A galera de Amaité, canta aí, vai. Porque tu és o mesmo, és o mesmo, és o mesmo. Ah, eu queria fazer uma pergunta. Olha o seguinte, ó. Eu queria que o Búfalo me respondesse o seguinte. Tem algum homem chifrudo aqui no Cambota, tem? Agora me responde o seguinte. Tem alguma mulher que gosta de pular cerca, tem? Mas eu não tô entendendo, porque me falaram que a Baitetuba é a cidade que tem as mulheres mais sinceras do Brasil. Aí já me falaram que a Baitetuba, os homens são os mais sinceros que existe. É, ó, oh, só quem é sincero joga a mãozinha pra cima e bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão, bora detonar, detonar, detonar, detonar. Dois, vai! Eu de camaro dentro. Toda rodinha. Rodeado de bandida. Sem simpatia, nosso bonde é correria. Um, dois, três. Joga, joga, joga, joga. Bora liberar mais uma. Põe a mãozinha pra cima e grita. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mãozinha pra cima, bate na palma da mão. Já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já. Estúdio TS Produções, a sua melhor produção é aqui.